Achou Ezequiel capítulo 3? Vamos ler o 14, 3, 14, eu vou explicar para você. Diz assim: então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Eu vou ler mais uma vez para você entender o conteúdo do versículo. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Vamos seguir para o 15, que diz assim: então fui até Abib, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Gente, Ezequiel está no seu extremo, está no seu limite máximo. Ezequiel, profeta do exílio babilônico, está pronto para montar a sua escolinha de profetas à beira do rio Quebar, mas ele está passando por uma transição, ele está passando por uma crise, ele está passando por um momento difícil. Você vai perceber no capítulo todo que Deus se revela para ele, Deus aparece para ele, ele vê o trono, ele vê a glória. Aquele momento de dor dele reflete na eternidade de uma maneira tão intensa que Deus vem falar com ele pessoalmente e abre uma janela na eternidade para dizer para ele: calma, rapaz, você não está sozinho, você vai passar por uma situação difícil, mas eu estarei contigo, eu vou te segurar pela mão, eu não te abandonei. Essa é a história de Ezequiel aqui, mas isso não impede que ele tenha o espírito angustiado. A presença de Deus vem para consolar Ezequiel, mas ele precisa decidir, no meio da tribulação, crer em quem falou com ele. Ser nascido de novo, ser crente em Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo, ser ministro do Evangelho, não vai te impedir de passar por situações limite. As pessoas creem que os ministros do Evangelho, eles são super-homens. Eu costumo dizer: eu não sou de ferro, eu sou de fé. É diferente. Não ache que eu sou de ferro, eu sou de fé. E eu não tenho medo de mostrar para vocês onde eu sangrei, o que Deus fez comigo. Eu não estou disposta a criar uma imagem super valorizada ou impossível de se alcançar. Eu quero dizer para você que eu não estou longe de você, não. Nós somos iguais. Você tem que ter fé. Reage. Deus quer fazer contigo muito mais do que fez comigo ou com os ministros que estão aqui para alimentar o povo. Deus também quer te usar nesse momento de crise, nesse momento de transição, nesse momento do não lugar. Sabe o momento do não lugar? Que tu não está lá, mas também não está mais cá. É a hora que você decide passar para um novo nível, passar por um novo tempo, atravessar a circunstância, atravessar o momento de dor. Esse momento do pulo, quando você ainda está no alto, é que é um momento terrível. Eu costumo comparar esse momento com o momento da borboleta. Você já viu borboleta em tudo que é meu, desde o CD Sonhos que eu uso a borboleta. A borboleta é sinal do sucesso da transformação, é o final da história, você não viu nada antes. As pessoas acham a borboleta linda, colorida, vistosa. Ah, que coisa maravilhosa, uma borboleta borboletando. Mas tu não sabe o que ela passou, tu não sabe onde ela esteve. Ninguém conhece os meus pés dentro dos meus sapatos. Você conhece seus pés dentro dos seus sapatos, você sabe qual é o dedo que é maior que o outro, qual é a unha que você não fez. Eu tenho um dedão do pé, coitado, sofreu demais com que chute, pastor. Não sei se o senhor usou que chute. Preto, gastava tudo, né? Bom quando era novo, que ficava alto. A gente ficava criança, ficava alto, né? Que chute. Oh, que chute terrível. Encravou minha unha para sempre. Eternamente a unha encravada. Ficou defeituoso o pé por causa do que chute. Apertou, apertou, apertou. Ninguém conhece os seus pés dentro dos seus sapatos. Só você e o Senhor. A borboleta, ela começa o processo de transformação Quando ela entra no casulo, quando ela forma o casulo, ela começa a morrer. Para transformar é preciso morrer. Tem pessoas aqui nessa noite que estão morrendo para um tempo, para nascer para um novo tempo. Morrendo para uma dimensão, para nascer para outra dimensão. E morrer não é fácil, morrer é difícil, morrer dói, morrer... Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer nem para passado. Fica lembrando, fica pescando no mar do esquecimento. Tem coisa que a gente não quer morrer para aquilo. Mas é necessário seguir para o novo tempo. É necessário dar aula para a escolinha de profetas junto ao rio. É necessário encarar a situação de crise. Quem é profeta, quem é chamado por Deus, quem é cheio do Espírito Santo, tem a visão da eternidade. O profeta tem um grande problema, porque o profeta ele vê antes dos outros. Então está todo mundo rindo, ele está chorando, igual um maluco. Está todo mundo chorando, ele começa a rir porque ele já viu lá na frente. O profeta, ele não é muito entendido. O profeta vive na eternidade. Dá um choque de emoção, porque a palavra te revela o que vai acontecer, mas você está no tempo, você ainda não viu acontecer. Mas você tem fé para o futuro, mas você não viu acontecer. Não está acontecendo nada ainda, mas Deus falou que vai. Mas é uma loucura, gente. Ezequiel está no momento do casulo. Quando ele senta atônito, gente, que cena é essa de um profeta atônito? Ele senta e fica atônito, ele está em crise, ele está em catarse, ele está... Vai, dá teu diagnóstico. Ele está naquele momento que alguém diz, escangalharam ele. Já teve com alguém que você falou assim, escangalharam ele. Ou em algum momento você diz assim, acho que eu quebrei. Acho que eu estou escangalhado. Eu não sou assim. Eu não sou de ficar sentado atônito. Eu não sou de não ter resposta. Eu não sou de não ter reação. E a tua vontade é ficar parado com o olho para dentro. Sabe qual é o olho para dentro? Quando a tua pupila fica dilatada assim, você fica... Você não está vendo nada, está olhando para dentro. Assim ficou Ezequiel, dentro do casulo. Quando o casulo se fecha completamente, começa uma nova etapa, ainda dentro do casulo. Aonde o crisol é liberado, o crisol é um ácido terrível. E a lagartinha está lá dentro. E ela começa a se autodestruir com o próprio ácido que está nela. Faz parte da transformação, a dor. E aquilo começa a derreter a pele da lagarta. E o crisol é para o ouro, não é? Crise, crisol, dor, ardência, morte, solidão, escuro, dormência. Está tudo dentro daquele casulo. Quem olha do lado de fora está na expectativa. Vai sair alguma coisa dali. Vai sair alguma coisa dali. Mas lá dentro... A lagarta não sabe o que vai acontecer com ela. A lagarta só está sofrendo. Mas ela não sabe o que vai acontecer com ela. Depois que o crisol derrete toda a pele da lagarta, as cores que estavam dentro da lagarta, você já viu como é que a lagarta pode ser colorida? Aquela lagarta que queima é exatamente aquilo que derrete ela. E aquela cor começa a misturar. E dentro do casulo você não está vendo. Mas ela está expandindo. Ela está expandindo e as asas estão se formando. E as cores do corpinho da lagarta estão indo para as asas. Ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe se ela é lagartixa, se ela é lagarta, ou se ela é borboleta. Aquele é o lugar do nowhere. Lugar do nada. Lugar do não sei o que está acontecendo comigo. A nossa vida é um eterno gerar de novo. Deus nos gera numa nova dimensão cada vez que Ele quer que a gente cresça. Deus nos permite passar por certas situações para que Ele nos leve ao lugar da fé, ao lugar de onde você vai dizer, eu já estive lá, eu já passei, eu criei e eu vou te falar, já está chegando tua hora de nascer de novo. De novo, de novo? Emocionalmente. Você não nasceu espiritualmente da água do Espírito para a vida eterna, mas Deus te renova emocionalmente de tempos em tempos, de estações em estações. Ele vai te elevar até o nível profético do momento em que ele quer te usar. O casulo está lá segurando a borboleta. Ezequiel está sentado na beira do rio, estagnado, parado. De repente Deus fala com ele: Atalaia de Israel, reage. Está tempo demais sentado aí. Está tempo demais nesse ácido, nessa dor. Está tempo demais nessa escuridão. O casulo não é para sempre. O casulo é para um período. Chega de casulo. Até porque você está ficando maior que o casulo. Não cabe mais aí.